Primeiro sucesso do Cia Muniz foi esse, hein? E Goiânia vai cantar comigo, o Brasil também canta! Eita! Solidão, dá um tempo, deixa a gente se amar. Vai embora e não volte nunca mais. Já estou cansado de sofrer. Viver assim não é viver. Quero mais é curtir a vida ao lado do meu bem querer. Encontrei o amor da minha vida. Isso é bom demais. Solidão pra quê, né? Eita, nós! Solidão nunca mais, nunca mais. Solidão, dá um tempo, deixa a gente se amar. Vai embora e não volte nunca mais. Já estou cansado de sofrer. Viver assim não é viver. Quero mais é curtir a vida ao lado do meu bem querer. Bora ser MC Cos. Solidão, não, não quero. Sozinho é tão ruim. Nunca mais. Estou feliz, estou amando, estou em paz. Encontrei o amor da minha vida. Isso é bom demais. Solidão, não, não quero mais. Viver só. Encontrei o amor da minha vida. Isso é bom demais. Solidão não.